correto, Oceaner 6201, quando pronto, são impulso bag, acionamento no 04. Passou estando embaixo travado, Oceaner 6143. Oceaner 6143, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, com 10 nós. Livre pouso no 10-6143. Confirme visual com a aeronave na final. Trip 5425, após o pouso da mesma, autorizada a alinhar e manter pista no zero. Após o pouso da aeronave, autorizada a alinhar e manter. Zero amigo, falando da pista moderna, desculpa de perda, sair da puta. Foi Cadu, AT158-1208, tomando a saída, zona 55-10, azul 4206. Correto. Quando pronto, são em pushback acionamento no 01. 101, não, confirmando. Quando pronto, são em pushback acionamento no 01, nesta frequência, azul 4206. Web 6720, para o Galeão, aguardo de cópia, prepare a saída da Euleda Bridge. Gol no meio no 2, mantenha a posição antes do ataque foi Juliette, aguardando a liberação do seu gay. Ok, vai marcar seu Juliette, gol no meio no 2. Eu 6720, Galeão, nível 360, copia? Não cobra, Galeão, 6720. Autorizado, Galeão, nível 360, via Pusulu 10, após conforme a rota do plano, decolagem da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5520, coteja. Galeão 360, da Euleda Bridge, Pusulu 10, decolagem da 10 com a direita após, 10, decimal 8, controle 5520, outra responde a 6720. Correto, quando pronto, são impulso back acionamento no 06. TRIP-5495, autorizado a decolagem, pista 10, vento 080 nós com 109. Autorizado a decolagem para o TRIP-5495. Gol no 6112, prossegue via Juliette para o 08. Juliette para o 08, gol no 62. Oceaner 6143, boa tarde, taxia via Juliette, confirmando via Alfa, e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6143. Gol no 601, noite abrisão. Afirma. Confirme? Afirma, Tilo. Gente, chame torre 11895, gol no 601. 895, obrigado. Salvador, gol no 601. Estabilizou, boa tarde. Gol no 601, continua aproximação, reporte externo baixado travado. Reportando externo baixado travado, gol no 601. TRIP 5425, 354-5, decolar 237, chame o controle na frequência 120.8. 120.8, boa tarde. O CNR 6201 no 04 está autorizado, chame táxi. Semana para o táxi, CNR 6201. O CNR 6143 prossegue via Juliette para o 09. Sempre via Juliette para o 509, CNR 6143. Fala o gol no 856, no 2 está pronto. Gol no 856, no 02 irá aguardar. Valeu. Ano, baixou e travou o 601. Gol no 601, autorizado pouso, pistão na 0, vento 080 graus com 109. Está livre, pouso, gol no 601. Gol 273, chegada bom, se desça nível 050. Papa Romeo, Mike, Mike Vito, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Mike, Mike Vito, copiou a instrução? He said 1-1 is clear, come to taxi. Número 2 aguarda no setor. Após o Avianca liberar, iremos autorizar o gol no 02. Autorizar o táxi via NJ Alpha ao ponto para dar 10. Quando chama a torre, 1 no 895, bom voo, o CNR 6201. NJ Alpha, 1895. Gol no 856, 02 livre, chame táxi. 856 livre no 02, chame táxi. Fala Salvador, gol no 601, liberou, boa noite. Boa noite, gol no 601, no taxi lento via Alfa e aguarda antes da Juliette. Afirmativo, Alfa vai aguardar antes da Juliette, no 601. Papa Romeo, Mike, Mike, Vitor, autorizado a decolagem, pista na zero, vento 080 graus com 109. Delta 3567, puxa acionamento, posição 03. 3567 no 03, irá aguardar. Aguardando, 3567. 08-6201. Romeu, Mike, Mike Vitor, colado aos 43, chame controle na frequência 120-8. 120-8, Mike, Mike Vitor, boa, obrigado. Ali Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike, Mike Vitor, 2300 para 380. Mike, Mike Vitor, contato radar, super nível 380, perfil da El. 380, perfil da El, Mike, Mike Vitor. Mais desse para o nível 050, estou tirando o nível 051 de radar. 050, na chegada mais 3244. Copiado, igual no 601, aguarde. Assim que o Boeing da companhia liberar, o senhor vai prosseguir via Juliette para o 04. Para o 04, aguardando o Boeing, vai passar aqui para o 04. É ponto show, zero tudo, tudo, teste. Portugal 022, clear text until ABIN stand 06. Clear text until ABIN stand 06, depois show 022. Para o taxi, gol no 856, cadê 182 a bordo, 3 horas e 15, espera na Natal. Via Índia Alfa, deu ponto espera, está 10, quando chama a torre, frequência 18895, ajustado no 05, bom voo, gol no 856. 15, Índia Alfa, lá no ponto de espera, 3095, obrigado, boa noite. Gol 601 no Juliette para 04. Juliette para 704, boa noite, Carol. Gol 273, desça para 2000 pés, soltinho no 05 e faz o curso do organizador. Colada aos 46, chame controle na frequência 120-8. Chamarão 208. Saúde ao departure control, good evening, Ocean 6201. Climb 360. Six two zero one, squawk 5502. 5502, 6201. De Salvador, gol 252, boa noite, pronto, ponto de espera, dá 10. Noite 56, autorizado a alinhar e manter pichão na 0. Na linha, e mantém no 0, gol 2. Any chance fly direct to Lida? Fly ahead in Lida. Direct to Lida, Ocean 6201. 0 high Indian Alpha resolving point 1 on net, that's from line of fire, point 102. Azul 4206, após o Portugal, Portugal liberar a retaguarda, livre pushback acionamento no 01, no Samitax. Livre Alexandre, pushback e acionamento após a passagem do Portugal aí. Solta 3567. O 3567 é o número 2, após o azul. Alguma possibilidade de iniciar simultâneo e puxar a aeronave até o pátio 3 para não atrapalhar a operação de ninguém? Eu vou coordenar com o companheiro da azul, já retorno. Tá bom, obrigado. Quase 206, solicitação ao comandante da TAM no portão 03. Teria condições de realizar o pushback simultâneo? Mike Vita, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 133.25, alterno 251, boa viagem. 133.25, alterno 1251, Mike Vita, boa, obrigado. Via India, India and Alpha. O gol no 601 é o solo. Confirmando, já terminou o parqueamento no gate 4? Estamos aguardando o quadro também. Gente. Salvador 4206, temos condições de fazer o pushback simultâneo para a nave da TAM. Ok, 104206, aguardando ainda o Portugal. 104206. 4567, então coordenem com a equipe, o comandante de azul já coordenou com a equipe dele, então irá ser feito pushback simultâneo, de modo que a sua aeronave ingresse no pátio 3. Afirmativo, quando autorizado, vai puxar para o pátio 3 simultâneo com o azul. Agradeço ao colega da azul, obrigado. Salve, Papo 010. Prossiga. Nós estamos entrando aqui no Eipro, não para tomarmos o Índia. Alvar está agora a chegar à frente, né? Em princípio já vai dar. Faz parte. Afirmativo, mas não, já terminou o parqueamento. Tá, obrigado. São 3567, livre no 03, chame para o táxi. Autorizado para o estacionamento, são 3567. Passo 4206, livre 01, no chame táxi. Livre para o táxi, 4206, chame para o táxi. Salvador, boa noite, é Portugal 022, para embaixo. Portugal 022, position lineup and takeoff, wind 180 degrees, 09 knots. Clear for lineup and takeoff, Hanover 10, Portugal 022. pessoal, só a transmissão um pouco baixa, não consegui entender. Já temos o plano para Guarulhos, nível 340, copia? Autorizado, Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta o Pesolu 16, após, conforme a rota do plano. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5533, coteje. No 05, TAM 3897, o cotejamento está correto. Quando pronto, são impulso back acionamento. Prossiga, na escuta. Desça para 2.000 pés, estou altímetro no 0 no 5, forma do localizador. 2.000 no 0 no 5, apertar o localizador. 3894. Obrigado, e a próxima final de tudo. Your contact is now Recife Center, frequency 133.25 or 1251. 133.25, enable 1251, bye, see you later. Salvador, muito boa noite, 0-2-2, climbing on SID. Climbing, Portugal 370. Portugal 022, climb track level 370, book a departure, boa noite. Book a departure, Portugal 022. Voo 273, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. Autorizado pouso, pista 10, voo 273. Salvador, o azul 4206, tem 102 a bordo, 3 horas e 29 de autonomia, alternando Maceió, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi via Índia e Alfa, até o ponto saiu da 10, quando chama a torre, frequência 1895, ajuste no 0115, bom voo. Índia Alfa, até o ponto saiu da 10, 3895, 1015, ajuste azul 4205. Falando de 6720, posição 62, segue estacionamento. Livre, chame táxi. No ataque 20. Recife, frequência 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5-1, boa viagem. Um, três, três, dois, cinco, a primeira. Cinco, um. Oito, cinco, meia, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 2685-2545, muito obrigado, boa noite, 1856. Para o táxi, tá 3567, 99 a bordo, 4:45 com fins. Copiado, prossegue via pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera. Quando chamar a torre, 1895, ajustado no 0, no 5, bom voo, tá 3567. 1015, pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, 1895, tá 3597. Obrigado, bom trabalho, senhor. Top, Gal, 022. Go ahead. Final level 350, and after took or from present, if possible, request direct position Z-PAN. Alright, stand by. Stand by. Portugal 022, climb and maintain, track level 350, fly ahead in Z-PAR position. Correct, Z-PAR, climbing at level 350, Portugal 022, obrigado. Jason 219, Interceptando localizador, está 3894. Complete a aproximação, chame agora a torre 3895, como pouso. 3895, mostra lá. No 273, boa, prossegue Alfa, reportando seus bilhetes. Alfa, reportando seus bilhetes. 394. Azul 4206, autorizada decolagem, pichando 0, vento 090 graus com 109. Decolagem Azul 4206. Torre Salvador, boa noite, está 3567.090, pronto. Então, 3567, mantém-se no ponto de espera. Mantém ponto de espera. Criado Web 6720, taxia via Pátio Índio e Alfa, dá o ponto de espera quando chama a torre na frequência 1895, bom voo. LS completo, baixo e travão. Então, 3894, autorizado pouso, pistão na 0, vento 090 graus, com 109, QNH 1095. V15, livre pouso, 3894. Azul 4206, decolado ao 00, chame controle na sequência 120.8. 208, Azul 4206, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206. 4206, boa noite, contato radar, topo nível 370, perfil Cuca. Para o 370, Azul 4206. Portugal 022, passe park level 3, park level 160, contact now receive center, frequency 12685 or 12545. 12545. 20.8, aciona 5527, escutez. Autorizado Guarulhos, nível 360, cola 010, curva à direita, na prefeitura saída da El, após Leda, desde a Boa Brite, intercepta amplitude 16, controle 120.8, transponder 5527, continuar 6259. Correto, quando pronto, somente pushback, acionamento.